Aqui é 1-1-4-4, tudo aqui é o Cine Dias, só tiroteio comendo solto, campanheiro, compadre. Aqui, o Cine, de que maneira, companheiro? Tá precisando de quem aí? Caso de bombeiro? Não, companheiro, eu tô falando de tiroteio! Bela! Bela! Essa é a lei do morro. A lei da bala. Aí, compadre, por aí Silva vai querer alguma coisa? Mas você viu também, meu compadre. Vamos partir? Vamos partir. Demorou. Vamos de dois. Demorou. Pode subir o morro, compadre. Demorou. Pode subir o morro. Valeu, amigo. Tranquilo, irmão. Tá tranquilo? No morro todo mundo se conhece. Sabe logo como tem alguém de fora. Cascudo, família, choque, trabalhador oficiado. Quem sobe no morro não canta de galo. Não canta de galo. É a lei da fala. O bicho pega, é a lei da fala. É a lei da fala. Ouro com ouro. Preto ou branco, meu pai? Tá tranquilo, meu pai. Tá devagar, tá devagar. Levanta a cabeça aí. Não tem conversa. Subiu, não se comportou. Desce, desce, desce. No morro todo mundo se conhece. Sabe logo quando tem alguém de fora. Cascudo, família, choque, trabalhador, oficiado. Quem sobe no morro não canta de galo. Não canta de galo. É a lei da fala. O bicho pega, é a lei da fala. É o seu ouvido. É a lei da fala. Versão brasileira. Conhece. Nem quer se conhecer. No perigo da esquina eu tô parado. Fico muito preocupado, esperando por você. Você não vem, no morro tem. Hoje no morro tem. Quero ver você, meu bem. Não tem problema, vem. Quero ver você rebolar. Rebola aí. Hoje no morro tem. Quero ver você, meu bem. Não tem problema, vem. Quero ver você rebolar. Sabe logo quando tem alguém de fora. Cascudo, família, choque, trabalhador oficiado. Quem sobe no morro não canta de galo. Não canta de galo. É a lei da fala. É a lei da fala. É a lei da fala. É a lei da fala. É a lei da fala. Conhece. Nem quer se conhecer. No perigo da esquina eu tô parado. Fico muito preocupado esperando por você. Você não vem, no morro tem. Hoje no morro tem. Quero ver você, meu bem. Não tem problema, vem. Quero ver você rebolar. Hoje no morro tem. Quero ver você, meu bem. Não tem problema, vem. Quero ver você rebolar. Não tem problema.